Tá passando a voz, volte no proa da posição sul, a descida está reautorizada para 4.000 pés, federal na 017. Mais forte, pelo, a 4.000 pés, 101. Ela é 017. Nada, foi grata. Azul 6909, quando você não vai ser desvalado para a posição, morte, vai. Sim, aguarde para doar morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, muito obrigado. Copa Serra, confirma para eu que está matando. 2177. Gente, pelo radar está na 200. Aproveite pelo deixa para 4.000 pés, que é na 017. Está operado? Negativo. Essa pessoa é sempre muito afazada para o procedimento na pista na zona, pode cancelar e ouvir na 017. Viva aqui, ela faz externo. Gente, deixa para 2.000 pés, que é na 019. 2.000 pés. Papa Charlie, Sierra Tongo, acima de identificação, deixa para a missão 120, via chegada a mão. Serra Tango autorizado a proa de toque. questão gosta pelo eco. Frequência 198.995. 198.995. 198.995. Obrigado. Salvador, boa noite, bom 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9-9, chame Recife, frequência 1-2-2-3-5, alterna 1-2-3-8. Eu vou continuar com o que está mantendo. Dois, como é que é? A proposta chama a torre, se quer ser 1-1-1-8-9-5. Sim, certo. Obrigado, como é que é? É para a Papai Serra, centímetro de estimação, reporte final 1-0, a gente chama 0-8. Descida para número de voo 080, tchau, tchau, tchau. Zero, zero, zero, zero, zero, zero. 244, libera direito, chama o Sonho, número 119. 119. O externo, mas está travado, vou cancelamento para uma parte pela direita no 7, é de Papa Serra. É de Papa Serra, vou ir a 6, cancelado 45, autorizado, gera baixo pela direita, posto final no 7. Confirma o tipo de equipamento e seja bom. Copiado, prego eco 5201 a bordo. Prego transponder para 0221, prossiga em condições visuais, aprovado se haja. Quando for traduzido, eu preciso estar obrigatório no item 6 com o QNH na 018. 43, acima de identificação dessa via chegada poste para 050, ajuste na 09. Sistema 7, vento 1 a 40 graus, 009. Se a atua para 4 mil pés, que é legal, 009. Ataque a solos 47, autorizado, escutou 180, libera na Oscar, estaciona a frequência livre, boa noite. Alô 43, vamos tirar o som para 2509. Gente, autorizado, descida para 1.510, mete 8.08. Azul 4206, boa noite. Autorizado, aliás, e decolar sistema 0. Ventura 30, grau 08, mais. Agora é o voo 1809. 34206, recuada 52, chama o controle, lima 20.8, meu amor. 20.8, muito obrigado, recuada 20.8. Fala Serra Tango, desça para 2003, que é legal na Zero 97, autorizado final para o procedimento IOS que seja da pista na Zero, forma estabilizada. Fala Serra Tango 2000, com 2017, permanente. Serra Tango, Yankee Romeu Bravo, professor. Copiado, Papatão Bianchi Romeu Bravo, informe que o Andal na 07, mantenha aqui a distância, reporte do voo com o Serra Luiz, que doutor Lima. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4206, passando 3.200, pedem atenção para o 350. Azul 4206, contato radarado com a Ángel, suba via, seja Cuca para o 350. Sobe via Cuca para o 350, Azul 4206. Boa noite, autorizado. Alinhado, decolar, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Como é que é o Juliette? Na forma do Mike F. Juliette, desça 1 no 10, repórter do Ceasa. Ajuste no 0 no 7. Juliette, o programa me espera sobre a irmã. Como será que o senhor chama torre? Você conhece ou não no último 95? 7845, obrigado, boa noite. Boa noite. Papai, Charlie Serra Tango, boa noite, continua aproximação, ótima pista livre, ajuste no 017. Informação de liberação para a Vespa 8, a próxima jogo do Mato Grosso. Autorizado a cancelar e pousar na 17. Sou Salvador, boa noite, Airborne Show 2512, as you all think flight, Canway 12. Portugal 2512, mantém holding point. Mantém holding point, Airborne Show 2512. Oceana 6201, no decolado 57, chama o controle, 1208, no voo. 208, boa noite. Charlie Sierra Tango, ciente, informo que após o cancelamento seguirá como número 2 para pouso 917. Saúde, Tio. O tráfego para 17 está longe? Aproximadamente a posição Ceasa. 0-7-6-2-0-1 2 para 2 mil pés sem restrições, que é agora 0-7. Autorizado final de aliança rei e forma estabilizada. Alexandre, eu confirmo que está cancelando o plano? Afirmativo, cancela no momento, prossegue para a base da 1-7, se autorizado. Charles Seattle, voo ISR cancelado 57, curve à esquerda, guardando para girar a base pela direita 17. Tango. Salvador, autoriza o Chanel 6201 no Brasileta? Autorizado. Obrigado. Eu tenho um ponte de Luiz Mônica, né? Cleveland, até Petecom, Canel 10, Evo, show 2512. Eu chamo 2201, contato. Azul 4206, chame Recife, frequência 12.5, alterna 12.45. Boa noite. Tentando visual com o Bravo Eco 58, final da 7? Ainda não, senhor Lisa. Tem uma posição do mesmo? O mesmo encontro-se aproximadamente 5 milhas da 17. Charlie Sérgio 1. Positivo, observando. Charlie Sérgio 1, mantém a perna do vento pela direita, não padrão, aguardando para gerar base. Charlie Sérgio. Juliette avistado, autorizado pouso, pistola 7. Ventilador 0 graus, 109. Aí que a Juliette após o pouso segue para o estágio? Paco, papo. Sim, como que após o pouso irá livrar na Quebec? Pátio 5, Angada para o céu. Quente. Observando o trânsito do nosso lado. Licenciatão, pode girar a base e chegar no trânsito? Licenciatão autorizado, girar a base. Informo devido ao airbus da avenida prevista espera, sinal da 7. Afirmativo. Yankee Romeo Bravo, na troca do conhecido pelo controle neste setor, com frequência livre. Five one two airborne at 01, call departure 120.8, no voo. Tenji 4108, airport, show to 512, bye bye. Portugal 2012, the contact on the pasture comes via Momo, the pasture is for level 350. Via 350, via Momo, all the pasture, for sure, 2512. Charlie, Sierra, Tango. 143, completa aproximação, chama a torre na frequência 111, coisa 118, decimal 95. 295, aí essa mala, obrigado, até já. Oi, boa noite, Xanel 143. Xanel 143, boa noite, autorizado com o Zico Xana 0, vento no 3, 0 graus e 10 nós. Informação de tráfego, sai peixe no espera no setor norte, aproximadamente 5 mil, de muita fé. Ciente, ele me pôs com o tráfego mais esperto, graças. E Salvador, voo no 869, está pronto. Boa noite, meu nome, boa noite, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, gol no 869. Sérgio Guedes, boa noite, frequência de negociação. Tem mais um 360 na parte reinterceptando no final da mensagem. Vale, encerra tudo. Chamando 201, chame Recife, frequência 128, decimal 35, lugar 123, decimal 8. 2835, 238, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Senhor, estamos autorizados, sinal da nossa sede, reporte mais curta. Frango, reportaremos. Autorizado, olhar e motivo, chama zero. Autorizado, olhar e motivo, chama zero, gol no 869. Iniciação, novo estado, autorizado, pouso, pista no 7. Vento no 4, 0 graus e 0 marcha. Tango. Xenem 143, sala 05, libera direito, chame São Leandro 21, deixa o nosso. Direita 219, 6143. Nove autorizado a decolagem em pista 1-0, vento no 4, 0 graus, 1-0. Senhor 9, copiou? Afirmativo, no 8-9, autorizado a decolagem em pista 1-0. Controle ciente, reporte visual com a Serra Índia com a Índia. 9907, chama o controle, linha 2018, vamos ver. Eu vou no 8-0. Salvador, Tower, good evening, Country 283, forward to 410, ready. Country 283, good evening, line up and wait runway 10. Clear to line up and maintain, runway 10, Country 283. Go ahead, go 1869. 1869, do clã 207, chama o controle, 1-0-2. Vai chamar os dois, não vai chegar a chamada. Gente, mantém escuta e irei entrar em contato, ok? Escuta. Charles Sierra Tango, Solos 09, libera na Papacha, você vai ser confirmado, boa noite. Tente nova chamada em 120-8. 208-69. Controle, boa noite, com 1869. Com 1869, com o contato radar decolagem, 73.510, via saída Arbo 1, sobre para nível 360. Vindo para o 360, Arbo 1, agora 869. Air Portugal 2512, contact to Recife Country, 126 to Small 85, it's a label 125, it's a 45. 126 to Small 85, it's a label 125, that's more sure, 251 to online. Yes. Country 283, clear for takeoff, runway 10, wind 140, degrees 10 knots. Country 283, airborne at 11, call departure 120 this morning. left, go to which channel? Autorizado. Channel. Uma 869, chame Recife, frequência 1228, alterna 1260. Recife, 1260, uma 869, boa noite. Boa noite. Control 1645, good evening. Airborne passing 1,500 feet. Bravo 645 with a contact for departure from via 71 departure to Hotel Level 3 Security. Via 71 departure for Level 3 Security, 1615. Sandra 297, boa noite, autorizado. Aéreo decolado, sistema 0, vento no 3, 0 graus, 1 0 marcha. 3297, decolada de 2000, chama o Tartarina 2098, meu amor. Boa noite, boa noite. Salvador, boa noite, 3897. 3897, contato com o radar da decolagem, sua posição do ano, pela número 320. 320, pode valer, né? Mantenha a saída, 3897, número 2, na sede do ano. Mantenha, 3893. 1645, contact you with Sandy, 128 with Multi 5, is unable 123 with Multi. 12835, and they go 1238, go on 645, you know. Hello. São 3897, chame Recife, frequência 128.35, 123.8. Confirmando, 3897. Aqui não chega, Recife, 128.35, alterna 123.8.